teu louvor para ti, Senhor. Eu vivo pra tua glória. Eu vivo pra te adorar, só pra te exaltar. Eu vivo pra tua glória. Eu vivo pra te dar a honra e com meus lábios te dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus.